correu com flores e aves, suaves, soltas em asas azul, borboletas em bando. Tchurá! Tchurá! Tchurá! Tchurá! Tchurá! Tchurá! Tchurá! Tchurá!